Anoiteceu, amanheceu, eu não dormi. Enlouquecido de amor, vou por aí à procura de amor bandido, uma aventura ou qualquer coisa assim. Pelo menos desse jeito eu fico sem pensar em ti. Que me deixou e foi embora e não voltou. Jurou trazer pra minha vida muito amor, mas que nada, você foi bandida. No meu peito deixou uma ferida. É por isso que eu vou tirar você da minha vida. Sai, sai da minha vida, sai. Sei que eu não quero mais um falso amor na minha vida. Já cansei de me enganar, melhor sorrir do que chorar. Tente não brincar de amar. Vai, esquece tudo o que passou. Vou procurar um novo amor pra ver se cura essa ferida. Deixou e foi embora e não voltou. Jurou trazer pra minha vida muito amor, mas que nada, você foi bandida. No meu peito deixou a ferida. É por isso que eu vou tirar você da minha vida. Sai, sai da minha vida, sai. Sei que eu não quero mais um falso amor na minha vida. Já cansei de me enganar, melhor sorrir do que chorar. Tente não brincar de amar. Vai, esquece tudo o que passou. Procurar um novo amor pra ver se cura essa ferida. Esquece tudo o que passou. Vou procurar um novo amor pra ver se cura essa ferida.